que eu vá ter. O que você conhece de mim? São algumas mulheres que eu quis. Pensou em mim na hora que